ETN Gravações Andrade Download. Juni CD de Aracaju, Assis.com. Aurea. Tão cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saio perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui, mas fiquei sem você, me acostumei. Pensei que quando te encontrasse eu ia tremer, mas eu nem balancei. Mas eu nem balancei. Mas as mortes é que o frio na barriga são...